10371, complexo final, chame torre, 118 do final 95. Torre, 3170, obrigado, Bom dia. Bom dia. Iatan 3, zona 70, ILS, pistão 1-0. Iatan 3, zona 70, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-4 nós, ajuste altímetro 1-0, 1-8. Autorizado pouso, pistão 1-0, 1-0, 1-8, Iatan 3, zona 70. Boa noite, autorizado chegada do Amazônia, cancelado as restrições de altitude, luta para 3 no Otávio e a gente chama 0 no 8. Entre 170, no solo 19, táxi autorizado até o pátio 1, via táxi Alfa e Juliette, posição remota 1 no 4. 3520, cruzado Duna. Apresenta cruzado Duna, 3520. Azul 6908, completo sinal de Chino Torre, 118 do sinal 95. 245, boa noite. Boa noite. 4520, deixa para 2003, autorizado sinal LS6, parque estabilizado. Descendo 2 do beta para a final do X-ray, está 3520 já autorizado. 30 graus, 149, ajuste ao tinto no 018. Livre posto, sessão 0, azul 908. Goma 592, bom dia, autorizado direto Duna, deixa para beijo, meu pai, daí chama 018, autorizado sinal e lança 3. Autorizado direto na luta 366, deixa para 25, 003, autorizado eleste Goma 592. Torre Salvador, uma boa noite, o TAM 3520, estabilizado no ILS da 10. TAM 3520, boa noite, tudo com o Cristiano 0, vento 130 graus, 149. Sempre pouso, pista 10, TAM 3520. Por 192, ponto copo. Por 192. 7, os ataques de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5 Lima. Tá, 3. 5, 2. primeiro gol no 1-2, desculpa, no 9-2, no portão 10, pushback da Liberação é pós-taque 1-9-2. Sim, puxa, será bem pós 9-2. Chegou 1-9-0. 2288 a bordo, 4 horas de autonomia, Marcelo. Seguro 192, seus ataques até o ponto de pedra, pistola 0, ataques com Índia. Ajuste a tinta 190 no outro ponto de pedra, porta de falta. Seguro ataques com ponto de pedra, Índia vai chamar para o 192. Argentina 1910, boa noite, fly direct to Duna position, descend to 2000 feet, finish 2018. Alvorada 55, show controle agora no 20 decimal 8. 208, igual a 11, 92, tchau, tchau. Bravo Salvador, gol 1192, passa bem 500, bom dia. Gol 1192, bom dia, contato Rabasso, eu quero no vídeo 370, sai da puta. 370, gol 1192. 192, semicentro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 3685, 2545, 1192, tchau. Bruno 972, Bandeir autorizado em direto do ano, ele espera 3 mil pais e a gente chama 098. 9110, complete final and contact tower frequency 118-995. Contact with frequency 118-995. Bom, 972, você para 2 mil pés, eu queria adicionar ele, que reporte estabilizado. Para 2 mil, tomará estabilizado, voo 1977. Tower, good evening, Argentina, 1-9-1-0, no Caraíza, 1-1-0. Argentina, 1-9-1-0, clear train 1-0, wind 1-3-2-3-1-0-9. Continue text.